calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É, respeite Febem, encarnação do mundo cão, casada com um figurão contravenção. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Me escondi aqui em Copa.